amor. É tão ruim te ouvir dizer que tem que ir embora depois de uma imensidão de prazer. Mas por que não fica um pouco mais aqui? Já tá raiando o dia, mas não tem hora pra gente se envolver. Quero de novo sentir seu gosto, no seu ouvido falar besteiras, te levar além do céu. Me dá tua mão, vem sentir meu corpo. Olha o que esse seu beijo me faz. Fica só um pouco mais. Até o sol quiser, de onde vem tanta luz? Nosso amor tem poder, fogo que nos conduz. Olha só como é bom amanhecer assim. Nosso amor tem o dom de superar o fim. Mas por que não fico um pouco mais aqui? Já tá raiando o dia, mas não tem hora pra gente se envolver. Quero de novo sentir seu gosto, no seu ouvido falar besteiras, te levar além do céu. Me dá tua mão, vem sentir meu corpo. Olha o que esse seu beijo me faz. Fica só um pouco mais. Até o sol quiser, de onde vem tanta luz? Nosso amor tem poder, fogo que nos conduz. Olha só como um pouco mais aqui.